urgente, carente de amor. Os meus dias são dias de dor. Vejo crianças passando por mim, sorriso alegre, coração feliz. Ter casa e comida são coisas vitais. Isso não acho que é nada demais. Demais é ter lixo pra me alimentar, não ter paz nem casa pra me abrigar, não saber quem vai me restaurar. Vou por aí à procura de alguém que me ajude a ser gente, a ser homem de bem. Acho que não é querer demais ter casa e comida, sobretudo ter paz, não ser mais um dos marginais. Vou por aí à procura de alguém que me ajude a ser gente, a ser um homem de bem. Acho que não é querer demais ter casa e comida, sobretudo ter paz, não ser mais um dos marginais. Sou fruto de um mero prazer, de alguém que não quis me querer. Fui logo jogado nas ruas do mal. Talvez meu futuro me seja fatal, mas se você me ajuda, eu vou acertar. Mas haja depressa, pois tarde será. Se aqueles que dizem justiça fazer tirarem de mim a chance de ser você, vou por aí à procura de alguém que me ajude a ser gente, a ser um homem de bem. Acho que não é querer demais ter casa e comida, sobretudo ter paz, não ser mais um dos marginais. Vou por aí à procura de alguém que me ajude a ser gente, a ser um homem de bem. Acho que não é carente de amor.